era melhor se ter mangado. Ave Maria, mangue tu que já da vera meter as tipo de banha. Dade, dade, dade, ou da me manda. Já vera melhor se ter mangado. Dade, dade, dade, ou da me manda. Já vera melhor se ter mangado. Gava, te mangava, tudo, tu é pura em matacana. Pare, pare, pare, me gana. Pela desenha que a mulher tá lá. Yeah.